depois de ti. Eu juro, nunca mais me apaixonei. Ninguém me faz feliz como você me fez. Olha pra mim, um sonhador, sem rumo, sem carinho, sem amor. Amor, amor, amor, eu te perdi de vista, mas achei nesse país. Peguei carona com um beija-flor no céu. Voei em paz, te amei demais. No espaço, no universo, flutuei. Voei, voei, voei. Nuvens, nuvens feitas de algodão. Por você cruzei o mundo, fiz de tudo pra chamar sua atenção. Sem amor não vale a pena, é só seu meu coração. Tá escrito nas estrelas, o destino me pousou em suas mãos. Por você vivo nas nuvens, nuvens feitas de algodão. Por você cruzei o mundo, fiz de tudo pra chamar sua atenção. Sem amor não vale a pena, é só seu meu coração. Tá escrito nas estrelas, o destino me pousou em suas mãos. Em suas mãos. Depois de ti, eu juro, nunca mais me apaixonei. Ninguém me faz feliz como você me fez. Olha pra mim, sonhador, sem rumo, sem carinho, sem amor. Amor, amor, amor, eu te perdi de vista, mas achei nesse país. Peguei carona com um beija-flor no céu. Fui em paz, te amei demais. No espaço, no universo, flutuei. Voei, voei, voei. Nas nuvens, nuvens feitas de algodão. Nas nuvens. Por você cruzei o mundo, fiz de tudo pra chamar sua atenção. Sem amor não vale a pena, é só seu meu coração. Tá escrito nas estrelas, o destino me pousou em suas mãos. Chamar sua atenção. Sem amor, sem amor não vale a pena. É só seu coração. Tá escrito nas estrelas, o destino me pousou em suas mãos. Obrigado.